se benzer, vai se benzer, com o som do FC, vai se benzer, vai se benzer, com o som do FC, vai se benzer, vai se benzer, com o som do FC, aí. Homem criminal, grupo bem apropriado, vagabundo passa mal, olho, olho fica mal, aí. Homem criminal, grupo bem apropriado, vagabundo passa mal, olho, olho fica mal, aí. Ouçam esse som, preste atenção no que é bom, politizado, informado, o som bate pesado. Fato criminal, meu conteúdo causa estrago. Mentira ou verdade, inveja é o mal da humanidade. Sem demagogia, expresso apenas minha ira. Revoltado com alguns grupos que dizem ser periferia. Eu sou melhor do que ninguém, comédia também tem. Se atravessar no meu caminho, eu te atropelo feito crime. Gosto mais da responsa do que o diabo da cruz. Sua inveja te apodrece, fortalece a minha tese. Não me vendi ao tio Sam. Se o rap é uma nova era, eu sou profeta Gengis Khan. Um, dois. Cheguei pra somar 100 miligramas da minha ideia, deixaria você em coma. Fome criminal, grupo bem apropriado, vagabundo passa mal, olho gordo fica magro, aí. Fome criminal, grupo bem apropriado, vagabundo passa mal, olho gordo fica magro. Eu sou a voz do povo, grito do trabalhador, o humilde brasileiro que a pátria não amou. Guerreiro entre partes, atrás da liberdade, a triste trajetória de uma vida sem vitória. Se liga aí, comédia, o meu verso abala a guerra, pensamento destrutivo. Morte aos inimigos, Guaianazes é a área. Só louco na parada, represento a verdade. Que se foda sua imagem. Eu sei que é absurdo contar os fatos, mas o seu mundo. Você bate no peito, diz que é sujeito homem. Nas costas apunhala, fala mal do semelhante. Mete o pau nas nossas bases, critica nossa letra. Quando sobe em cima do palco, parece uma geladeira. Rima panela com favela, quer ser o rei do planeta. Chegou hoje no bagulho e já pensa que é um deus. Com suas letras medíocres, você não passa de um ateu. Negro Ota, sou eu, humilde sem palavra. Obrigado aos irmãos que escutaram essa faixa aí. Fato criminal, grupo bem apropriado, vagabundo passa mal, olho gordo fica magro, aí. Fato criminal, grupo bem apropriado, vagabundo passa mal, olho gordo fica magro. E aí, olho gordo, pare a base, espere um pouco. Zoião. Opa, calma lá, esqueci o sal grosso. Sua inveja é tão grande que me faz chegar ao trono. Sou killer entre cena, olho gordo, tu não tema. Pra quebrar sua mandinga, só usando o arma grande. No covil do diabo escorre sangue feito ira. Minha rima inspiração, a salvação do novo dia. Continuo na estrada, direção desgovernada. O microfone é meu volante que atropela o que me atrasa. Você começou a guerra, não peça paz e nem a trégua. Só existe a solução, aposenta seu comércio. Sai de mim, vê se me erra. Olho de Tandera, criticava o nosso som, agora escuta e fica alerta. Só irá fazer sucesso quando o Saci trançar as pernas. Fica! Sai de mim, Satanás, corro na frente, você atrás. O dinheiro é ganho, o suor é derramado. Dinheiro roubado aqui, desvalorizado. Um prato de pecado, você fica apavorado. Olhando para os lados, aterrorizado. No fim da sua ambição, você vai ser enterrado. O salário é muito pouco, mas não vou ficar parado. É tipo mente em branco, o diabo dá um troco. Tiro o olho do meu pescoço, hoje a corrente é prata. Amanhã pode ser ouro, e não me engano, cresce os olhos no meu... Na minha mina, no meu... Chegar cumprimentando, sai fora fubando. Falsidade uma doença, a carranca não aguenta. Trança de alho murcha, a figa arrebenta. Fita vermelha, amarela, só no seu olhar. Pé de coelho corre, é difícil de encontrar. Pé de pimenta seca, você pode acreditar. Galho de arruda murcha, se perto ele passar. Vou seguindo com firmeza, atitude com clareza. Forte igual rocha, não admito safadeza. FC é o que? Quebrante a gente quebra. Procure entender, olho o gordo nós não pega. Fato criminal, grupo bem apropriado, vagabundo passa mal, olho gordo fica magro. Fato criminal, grupo bem apropriado, vagabundo passa mal, olho gordo fica magro. Fato criminal, grupo bem apropriado, vagabundo passa mal, olho gordo fica magro. Fato criminal, grupo bem apropriado, vagabundo passa mal, olho gordo fica magro. Vai se vencer, vai se vencer, com o som do FC. Vai se vencer, vai se vencer, com o som do FC. Vai se vencer, vai se vencer, com o som do FC. Vai se vencer, vai se vencer, com o som do FC. Fato criminal, grupo bem apropriado, vagabundo passa mal, olho gordo fica magro. Fato criminal, grupo bem apropriado, vagabundo passa mal, olho gordo fica magro.